começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala, Marquinho. Não, ele falaria se não tivesse caído a ligação dele, mas como caiu a ligação dele, não vai falar. É isso que dá falar com Porto Alegre, viu? Que coisa de maluco. Precisa falar com Porto Alegre. Cadê Porto Alegre? Parará, parará, papapá, piriporó. Achou, Marco Antônio? Achou, Marco Antônio? Oi, estou aqui. Olá, Marquinho. Oi, desculpa, caiu. E, na verdade, eu derrubei aqui o telefone, perdão, tá? Não, quando cai a linha, não é porque derruba o telefone, não. É porque... Não, dessa vez eu acho que eu empurrei o telefone e caiu no chão, deu claro, daí caiu a conexão. De qualquer maneira, a culpa é da prestadora de serviços. Só pra gente não perder o hábito, né? De apesar qualquer de que... maneira, a culpa é dela, não quero nem querido, saber. Com todo respeito aqui, se a gente reclamar uma hora dessas... sem ser culpa deles, se a gente for colocar numa balança, eles ainda estão de dívida, mas no mínimo 60 vezes com a gente, correto? Muito mais que isso. Eu tô sendo querido. Você tá sendo muito generoso, seu convidado já está na linha, Marquinhos. Ah, que maravilha, gente. Que maravilha. Gente, assim, ó, o nosso convidado de hoje é o Gui Gonçalves, ele é um dos maiores iluminadores, maiores diretores de fotografia no Brasil. Ele, algum dos filmes que ele fez, For All, foi até o primeiro longa que ele fotografou, For All, Trampolim da Vitória, O Vestido, Onde Anda Você, Menina Índigo, Minha Fama de Mal, né, recente, e co-dirigiu também, alguém tá me chamando aí no fundo? Ah, não, perdão, achei que tinha uma, depende se é eco aqui na minha voz, co-dirigiu Capitães de Areia, né, uma das versões mais recentes da obra do Jorge Amado. Ele foi diretor também de fotografia adicional de filmes como um chamado Power Play, que é um longa catástrofe dirigido no Brasil pelo Joseph Zito, o diretor do Braddock, o Supercomando, e também ele fez fotografia também adicional no filme O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. Esses são longas de ficção, mas ele também fotografou documentários sobre a Operação Condor, um filme chamado Condor, também sobre o Enfio e um documentário sobre o Gabeira. Então, isso apenas, eu tô sendo assim super sucinto, tô deixando várias coisas de fora aqui, isso porque senão ia ter que ficar fazer uma intro de mais ou menos 20 minutos e daí já iria o nosso tempo e espaço. Então, finalmente vamos dar as boas-vindas ao Gui Gonçalves. Tudo bem, Gui? Oi, Marco, tudo bem? Prazer falar com vocês. Querido, obrigado, uma honra, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Imagina. Prazer. Antes de mais nada, queria te dizer que o Carlos Ebert, que a gente entrevistou há questão de um ano e meio, te mandou um abraço aí do Rio. E tu recebeste também um abraço, estão te mandando um abraço direto de Milano. O Daniel Camargo te mandou um grande abraço. Daniel. Pois é, o Daniel, né, mora lá em. Tá morando em Milão, e ele até disse assim que ele trabalhou, no primeiro filme que ele trabalhou, o primeiro longa foi o For All, e para eu dizer para ti, para dizer a ti que ele te agradece até hoje pela tua paciência e falou que quando Deus o tenha, Buza Ferraz, né, que no caso co-dirigiu o filme com o Luiz Carlos Lacerda, que ele lembra que o pessoal estava encantadíssimo quando te contrataram pela uma fotografia que tinha feito num média-metragem chamado Bilu, com o falecido Luiz Carlos Tourinho, né, que até por sinal é o astro do For All. Diz que eles adoraram e foi por isso que daí te contrataram, e ele lembra também com muito carinho uma cena em que tinhas que iluminar a Catarina Abdala e a Cláudia Mauro, que são duas das estrelas do filme, e que o trabalho que tu fez ali em pouco tempo parecia uma pintura assim de época. Eles disseram que ficaram assim babando. Então eu queria te mandar um grande abraço, tá bom? Daniel é uma flor de pessoa, ele é uma enciclopédia do cinema. Eu lembro que ele sabia tudo, pô. E eu conheci ele no For All. E agora ele tá muito chique morando em Milão. Manda um abraço pra ele também. Pois é, gente finíssima. Querido, assim, ó, vamos tentar começar meio pelo início mesmo, tá? Eu sempre comento que aqui não é consultório de psiquiatria, mas não tenho nada de analista, na verdade tem muito mais de pessoas deitadas no divã, tirando tufos de cabelo da cabeça de preocupação, mas me fala um pouco da tua infância, da tua juventude, como é que era o Gui Gonçalves criança? Então, deixa eu te falar, já que começa do começo, né? Acho que é mais importante a gente focar nessa parte da reflexão do menino, seu ponto de vista de olhar do mundo, né? Exatamente. Meu pai era um cara, nós éramos muito amigos, ele gostava muito de cinema, tinha uma câmera Super 8, então eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos, era curioso, né? Uhum. Gostava de mexer nas coisas e participar das coisas que ele gostava. Ele tinha um projetor, nós tínhamos um projetor 16 milímetros em casa também, que de vez em quando ele alugava uns filmes para mostrar pra gente. Então eu era muito apaixonado por cinema e fotografia já desde pequeno, das minhas memórias mais longínquas. Acho que com em torno de 9, 10 anos eu ganhei uma câmera fotográfica, ou peguei a câmera dele e comecei a exercitar esse olhar. Uhum. E isso foi né, a partir de uma coisa lúdica, né, de fotografar o entorno, foi se aprimorando, foi ganhando corpo. Que câmera era, lembra? Lembra que câmera que era? Ele tinha uma câmera, bom, eu tinha uma câmera, rapaz, 6x9, com fole, Agfa, uma câmera antiga que eu guardo até hoje, que é linda. Que legal. E era um filme negativo grande. Uhum. Depois ele tinha uma câmera mais moderna, que era uma câmera, se não me engano, alemã, Weitlander, se não me engano. Zenith, talvez. Estamos falando isso lá na década de 60, isso, né? Isso, eu nasci em 55. Uhum, lá para 65, bom, então, aí depois a primeira câmera, eu fotografei muito, eu comecei fazendo foto, né? Uhum. Então, a primeira câmera, assim, mais conhecida, mais profissional que eu tive, foi uma Pentax. Uhum, que era minha companheira inseparável, porque eu saía para fotografar, era muito influenciado pelo Cartier-Bresson, né? Uhum, uhum. Então eu saía todo dia com a minha câmera, na minha mochila, na minha bolsa, uhum, e fotografava muito. O Rio de Janeiro ainda era uma cidade mais amigável, não tinha... Não, não tinha... Tava pra sair com uma câmera pendurada no pescoço, né? Não tinha problemas, então. Uhum. Mas o cinema, eu era apaixonado por cinema desde pequeno, assim. Mas lembras, assim, uma pergunta pode ser meio complicada de lembrar exatamente, tá? Mas assim, lembras quando é que foi que, sei lá, vamos chamar assim de mosquito do cinema, te picou, assim, no sentido de estar vendo um filme assim, uau, é isso que eu quero fazer? Eu não sei se eu pensei dessa forma, Marco, é isso que eu quero fazer. Mas o encantamento com o cinema é porque também acho que a criança não pensa assim, vou fazer isso profissionalmente, né? Porque é uma coisa meio distante. Mas o cinema, eu me lembro desde os primórdios, os primeiros filmes que eu fui assistir com meu pai, com a minha família, desde, sei lá, 5, 6 anos, eu era encantado com o cinema, né? E lembras, assim, de um filme, tu assistindo lado a lado com teu pai, tua mãe no cinema, e assim, com os olhos brilhando, assim, encantado? Lembro. Fala aí, bom, por favor. Primeiro, Charlie Chaplin, o filme do Chaplin. Uhum. Depois eu me lembro de um filme que me marcou, um filme mais adulto, que me marcou muito, que eu assisti com meu pai, foi 2001, Odisseia do Espaço. Uhum. Com o Kubrick. Uhum, uhum, que eu fiquei encantado e vi mais de uma vez com ele, eu assisti a primeira vez. Uhum. Então nós conversávamos muito, eu fiz um monte de perguntas. Mas era um filme maravilhoso. Claro, né? Fotografia do Jeff Unsworth, maravilhosa fotografia. Isso. Nossa. É. Copiado que nem só, né? Um filme mais cheio de simbolismo, né? Uhum. Então eu não me lembro, eu talvez tivesse uns 14, 15 anos, talvez. Uhum. E é um filme que abriu a cabeça para também né? Porque é um filme que tinha uma linguagem muito futurista para a época, né? Sim, até psicodélico e existencial, de certa forma, tudo misturado. Muito, né? Muito, né? Uhum, muito. Uhum. Perfeito. Um filme. Não, perdão, perdão. Um filme quase. Um filme filosófico, né? Por exemplo, quando foi lançado de cara nos Estados Unidos, na Inglaterra, o público que mais ia, na verdade, era o público da contracultura, né? Era o pessoal que estava afim de se chapar na tela, né? Exato, é. E com um uso de música clássica, né? Certamente, é. Né? Uma piração. Queria nem falar assim, como é que foi daí trabalhar, a partir do comentário do Daniel Camargo, mas me fala assim, como é que foi estrear em longa, né, no For All, que, assim, na minha opinião, um dos filmes mais ambiciosos visualmente que eu já vi, brasileiros, assim, é um filme sem puxação de saco nenhuma, assim, é um filme que certamente sendo exibido hoje para uma plateia da América do Norte, por exemplo, eles vão chutar que custou no mínimo 25, 27 milhões de dólares, assim, é o filme, parece um filme super caro, incrível, né? Falando isso. Sério, é inacreditável. Me fala assim, como é que foi entrar no set ali com esse, né, muita gente na tua situação, estreando num filme grande assim, daqui a pouco não conseguiria aguentar o rojão. Deixa eu te falar. Não, é porque as coisas também são assim. Na verdade, quando você começa na tua formação, eu, na verdade, comecei a fazer cinema. Eu estudei fotografia nos Estados Unidos. Ah, e é tinha onde? Uma formação bem sólida, assim, de fotografia estilo, né? Ah, de estilo. E tá. Voltei pro Brasil e comecei a trabalhar como fotógrafo. Fiz um pouquinho de jornalismo, fiz um pouquinho de publicidade. E aí, queria fazer cinema, fui convidado para fazer assistência de fotografia, assistência de câmera, né? E eu trabalhei. Do Laurence Corel? Eu dei muita sorte, eu dei muita sorte que eu trabalhei com pessoas maravilhosas e com fotógrafos ótimos. Trabalhei com o Toninho Penido, com o Lauro Corel, com o Antônio Luiz. Antônio Luiz Mendes, no caso, né? Oi? Antônio Luiz Mendes, né? Isso, exatamente. Tá. Enfim, Pedrinho Farcas, enfim, pessoas que ficaram, que foram muito generosas e nós ficamos amigos, somos amigos até hoje. Mas um período relativamente curto, de 83 a 86, eu trabalhei intensamente como assistente de câmera, fazendo, sei lá, 5 filmes por ano, 5 longas, naquela época se filmava bastante. Claro. Então, isso é uma coisa. Concomitantemente, ao mesmo tempo, ou logo em seguida, eu comecei a fotografar, ser chamado para fazer curtas-metragens. Então você vai exercitando também essa oportunidade de experimentar a coisa, de usar o teu e conhecendo o teu método, né? E não emulando só o que os outros fazem. Claro, claro. Criando de certa forma um método teu próprio, né? Exatamente. Você vai vendo o que você gosta, vai vendo o que você pode desenvolver como olhar, a tua visão de mundo também, né? A tua experiência em relação às outras artes plásticas. Porque acho que o cinema é uma síntese das outras artes também, né? Literatura, música. O cinema tem essa teatro, coisa que é mas é teatro, né? Toda a dramaturgia. Então, essa emoção e esse encantamento, eu acho que eles convergem muito na coisa do cinema. E eu acho que a gente tem um privilégio muito grande, como diretor de fotografia e operador de câmera, que principalmente lá atrás, eu não me lembro quem disse isso, mas é a pura verdade. Nós éramos os primeiros a ver o filme, porque a gente via pelo visor. Claro. Né? Quando eu comecei a fazer cinema, não tinha monitoração, claro, como tem hoje, né? Então, a gente era... O diretor acabava de rodar o plano, ele perguntava para você como é que foi, né? Então, isso é uma coisa que a gente foi exercendo. Então, quando eu fui fazer, na verdade, eu fotografei um longa antes do For All, que foi um documentário... Com a Sandra Werneck, foi um filme bastante legal, bem premiado, que chamava É Guerra de Meninos, baseado num livro do Gilberto de Menstein. Tá, eu sei, tá. É, e aí, enfim, aí fiz vários curtas, aí eu acho que o Bigode e o Buza assistiram um filme que eu fiz, um curta que foi premiado em Gramado. Bilu, aí... o Bilu, né? Bilu ou Bilu, não era? Não, não, não era, era chuvas e Trovoadas. Ah, tá. Tá, tá. Chuvas e Trovoadas. Um é que o Daniel até citou, ele achava que era um ele se lembra de um, achava pelo menos que era um filme chamado Bill com o Luiz Carlos Tourinho. Esse eu não vi. Que Bill, acho que era o apelido do Tourinho. Ah, tá. Então, ah, tá. Então era nesse essa... mesmo, então Chuvas e Trovoadas, né? Talvez. Tá, tá. E aí o Bigode me chamou, me convidou, Bigode e o Buza me convidaram para fazer o filme. Uhum. Eu, como era bastante metódico e zeloso, pô, fiquei super encantado e preparei. É, estudei muito, quer dizer, fiz um desenho pro filme, tive um cuidado, assim. Quer dizer, eu acho que isso todo mundo tem, né? Mas eu tive um cuidado enorme e adorei o projeto. Uhum. Era um desafio fazer um filme... na verdade que tratava da história dos americanos no Brasil, Natal, isso. Mas uhum. Abordado de uma forma leve, como o Bigode soube fazer como ninguém. E o filme se passa em 1943 ainda, né? E foi acho que filmado no Rio, apesar de se passar em Natal, né? Pelo menos grande parte filmou, a gente filmou parte em Natal e pequena parte no Rio. Ah, tá. Tá. Uma parte a gente filmou em Natal. Uhum. Enfim, foi uma... E como você disse, o filme tem um valor de produção, você olha e parece que custou 4 vezes mais do que custou. Certamente. O filme foi muito bem cuidado. Eu até diria, de certa forma, que ele tem uma influência muito grande no eu tô falando isso no ótimo sentido, de chanchada, quase como se fosse uma neo-chanchada, assim, ele tem... ele lembra muito, assim, como se fosse uma superprodução feita na época da Atlântida. É, porque ele tem esses elementos, né? Tem, uhum. tem muito humor, uhum. tem ironia, tem música, tem muita música, tem uhum. aquela música, a trilha sonora maravilhosa. Sim, sim. Do David Tigel. David Tigel, aham. Né? A direção de arte também maravilhosa, uhum. enfim. Uhum. A gente tinha uma equipe muito, muito competente e tudo isso convergiu para contar essa história. Que é delícia essa história, eu gosto do filme até hoje. Eu gosto bastante, até eu estava em Gramado quando foi lançado e tudo mais. Só citar aqui um pouquinho, gente, pro pessoal que não sabe, só vou tentar dar um resuminho aqui, tá, querido? Então, o For Autopoly da Vitória se passa em 43, na cidade, na base de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Daí tem o filme Quase Nada, depois fizesse, que acho que é o teu primeiro trabalho com o Sérgio Rezende, né? Um filme com 3 histórias sobre ciúme, amor, uma área rural do Brasil. Até isso, foi pelado pelo ótimo Camilo. Esse filme. Hã? Perdão? Gosto. Muito interessante esse filme, foi feito também com um orçamento pequenininho. Uhum. E são 3 histórias que o Sérgio, quando me chamou para fazer e leu, eu li, eu falei, pô, Sérgio, incrível. Estrelado pelo Camilo Bevilacqua. Um filme, assim, eu adoro ter os tons de sépia nesse filme, assim, tem uma presença da cor marrom, assim, exatamente. Sem ser afetada. Também nem fizeste, tem um filme com o Paulo Thiago, né? Eu vou pular aqui um pouco, mas eu tô falando de algum dos filmes que não daria tempo a gente falar de todos, mas assim, tem o Vestido, né? Que é baseado num conto do Carlos Drummond de Andrade, com o Otton Bastos no elenco. Acho que foi teu primeiro trabalho com o Paulo Thiago, né? Depois até fizeste o Orquestra dos Meninos com ele. Tem o Onde Anda Você, daí no caso voltaste a trabalhar com o Sérgio Rezende. Quem fizesse Quase Isso. Nada, que é um filme, assim, na minha opinião, é um filme com o Juca de Oliveira, com o José Dumont, com o José Wilker, mas na minha opinião se lembra muito aquelas comédias italianas do Mario Monicelli, né? Certo. Ele tem aquele espírito, assim, e é um filme, eu acho, muito bonito visualmente também. Daí, no caso, tem documentários, né? Eu falei do Operação Condor, tem a tua versão do Capitães Areia, eu acho até que é a terceira versão da obra, porque eu me lembro que tinha um filme americano, St. Pete Generals, dos anos 60, e eu me lembro daí que tem também, acho que uma minissérie da Bandeirantes, se eu não me engano, feita uns 25, 30 anos atrás, que eu me lembro tendo assistido. Mas, assim, mas vamos por partes, então, assim, eu tô, é que é muita coisa aqui, mas vamos falar um pouquinho do teu trabalho, no caso, com o Sérgio Rezende, e depois a gente fala um pouquinho do teu trabalho com o Paulo Thiago, já que trabalhaste com eles mais de uma vez, pode ser? Ok, pode ser, sem dúvida. O Sérgio, o Sérgio, eu tinha trabalhado em alguns filmes com a Marisa Leão, a esposa do Sérgio, que é uma grande produtora. Uhum. Então nós nos conhecíamos assim, mas nunca havíamos trabalhado juntos. E um dia o Sérgio me ligou e me convidou, que ele tinha visto outros filmes, tinha visto Forol e tal, me convidou para fazer o Quase Nada. Uhum. Que no início não tinha esse título. O título era. Referente aos três como eram três histórias. Sim, três histórias Terríveis, assim, onde cada história era tinha uma conclusão de uma morte também, né, um assassinato e tal. Então eram os elementos que causavam. Então foi-se Veneno e Martelo. Esse era o nome original? Foi-se Veneno e Martelo? Esse era o título original. Foi-se Veneno e acho que era Martelo, se não me engano. Então, mas aí, enfim, muita discussão em cima disso e tal, porém acabou mudando o filme para o título para Quase Nada. Até porque era uma preocupação de não ter a referência a três histórias, porque parece que existe uma questão do lançamento. Filme de episódio, é um filme é difícil e tal. Sim, então, como era um longa, se alterou o título para Quase Nada. E tematicamente são interligadas as histórias, né? Então, quer dizer. As histórias são ligadas porque são três histórias rurais, e que se passam com personagens que estão, na verdade, circunscritos a um ambiente quase familiar, né? De um grupo. E que terminam de forma dramática. E que tem um olhar muito, muito aguçado sobre o homem rural brasileiro. E já tem uma pegada bem mais clássica comparadamente com o For All, né? Que é quase hiperreal, assim. É bem diferente, né? O filme é dramaturgicamente muito diferente, fotografia também bem diferente. Pude fazer uma fotografia mais autoral também. Na verdade, quando nós pensamos em fazer o Quase Nada em preto e branco. A ideia original era fazer em preto e branco. Essa é uma história curiosa. É quando nós fomos ver, eu e o Sérgio fomos ver a locação. Uma das coisas que me chamou mais atenção era essa presença da terra. Né? Não só simbólica, como efetiva. Claro, né? Porque para mim era um drama telúrico, era uma coisa do homem na terra, um homem da terra. Todos os três personagens eram ou agricultores ou homens que trabalhavam a terra, pessoas simples. Né? Então, eu fiz várias fotos durante a visita à locação e falei, Sérgio, olha aqui, mostrei para ele. Aí o Sérgio falou, não, você tem razão. Vamos, pô, isso aqui tá lindo, vamos nessa. Sim. Então, perfeito. É uma das razões também pelas quais eu imprimi um certo contraste e eu usei um filtro, uma gama de filtros sépias que vão se adensando à história à medida que ela vai se tornando mais dramática. Essa presença do contraste, da presença do sépia, do tom sépia, vai se configurando de uma forma expressiva. Deixa eu te perguntar do Onde Anda Você, que eu acho um filme até bem. Se eu não soubesse quem é o diretor, eu não chutaria que teria sido dirigido pelo Sérgio Rezende. Eu chutaria, sabe quem? Eu chutaria Hugo Carvana. Ele tem espírito, assim. Fala um pouco desse filme, eu acho super, assim, visualmente super bonito, assim, é um filme sobre essa relação, né, difícil de lidar com o tempo, né, de saudade e tudo mais. Fala um pouco dele, eu acho até quase que daria para ver uma sessão dupla depois do For All. De certa forma, me parece que eles quase que se completam, assim, apesar de serem diferentes. Conta um pouco do teu approach nesse filme, pode ser? claro, sim. Bom, tem uma. Você é observador, pô, muito aguçado, então é um cinéfilo, então você observa bem. O que acontece é o seguinte, embora sejam filmes. Bom, ambos têm uma relação com geograficamente, porque ambos são ambientados no Nordeste. O Onde Anda Você, ele é um filme que trata da história de dois humoristas, né? Uhum. Que é uma história muito bonita. Eu gostava muito do, gosto muito do roteiro. Uhum. Se não me engano, bom, começa o filme em São Paulo, que é o personagem do Juca de Oliveira. Uhum. Que é um humorista meio decadente, tá meio deprimido, meio sentindo o peso do tempo. Uhum. E ele teve um amor, e aí ele vai. E o cara, o parceiro dele, que era o Zé Wilker, traiu ele com a mulher dele, coisa assim, se não me engano. Sim, é. Sim, sim. E aí, mas aí ele resolve resgatar a carreira dele, porque ele ouve falar de um humorista que está meio perdido e descobre que vai atrás desse cara, que é o Boca Pura, e ele vai atrás desse cara e descobre que esse cara está lá no Ceará. Então ele vai à procura não só desse personagem, mas também dessa memória, desse amor, e dessa pseudo traição, né? Ele encontra com o fantasma desse amor, encontra com o fantasma desse ex-amigo dele, e tem um encontro também muito surreal com esse humorista. Eu citei obviamente o Carvana, né? Mas eu daria pra dizer, eu acho que tem um clima o Carvana barra Cacá Diegues. Eu barra acho que... Fellini. Isso, exatamente, essa ideia toda do passado na tua frente, e a pessoa às vezes não saber diferenciar o que é para ser real, o que não é, tem tudo a ver. Fala um pouquinho, querido, da tua direção ela é neta do Jorge Amado, né? Cecília Amado. Sim, sim. Isso, do Capitães da Areia, né? Já tinham sido feitas versões antes. Tu começaste como diretor de fotografia e daí daqui a pouco, ou desde o início já era para ter co-dirigido. Como é que foi isso? Outro filme bem ambicioso visualmente até. O Capitães da Areia foi um projeto que a Cecília queria fazer e nós pensamos, nós fizemos gestamos essa ideia juntos. A Cecília era diretora, e eu como diretor de fotografia, que ela me chamou desde o início, nós conversávamos muito, né? Fizemos um curta antes, chamado Minha Rainha, sobre uma história de uma menina que quer ser porta-bandeira de escola de samba. Já tínhamos feito esse trabalho juntos e nós gestamos esse projeto. A Cecília começou a escrever o roteiro junto com o Wilton Lacerda. Ele está acreditado, eu acho, como um dos roteiristas, né? Ele é um dos roteiristas. O Wilton teve um problema grave de saúde durante o processo, e nós tínhamos prazo para fazer entrar em produção, né? E infelizmente o Wilton ficou muito doente e tal, então a Cecília finalizou os tratamentos do roteiro. E nesse ínterim, eu estava do lado, nós fizemos uma revisão e tal desse. Enfim, eu participei muito dessa gestação. Depois nós tínhamos que preparar, era um grande desafio, né? Fazer um clássico da literatura brasileira. Depois, uma outra questão primordial que eu acho um grande acerto no filme é que você trabalhar com crianças e adolescentes no Brasil, onde você não tem uma tradição nessa área, de certa forma, né? Apesar de a gente descobriu que a gente não tinha esse elenco pronto. E o elenco, era muito difícil você fazer um elenco. A gente mora no Rio, claro. Você precisou pegar Rio, São Paulo. A gente começou a fazer uns testes, a gente viu que não ia rolar, que não era adequado, sotaque, que não se encaixava. Então nós fomos para Salvador e fizemos uma estratégia de entrevistar crianças e adolescentes que já tinham envolvimento com arte e educação, né, uhum. das ONGs lá, do Projeto uhum. Axé, uhum. o Circo Picolino, enfim, tem várias ONGs que já tinham atividade de teatro, dança e circo, né? Uhum. E aí fizemos uma seleção com mais de, sei lá, foram entrevistados mais de 1000. Enfim, foi um processo que durou mais ou menos uns 4 meses. Ah, é? Tudo isso? Uhum. A gente, entre seleção, a gente fez uma seleção super criteriosa e pegamos em torno de 80 meninos e adolescentes para fazer uma preparação de elenco que o Christian, de São Paulo, fez, se incumbiu de fazer isso. Ok. Quando a gente estava configurando o elenco, a gente tinha uma proximidade muito grande, né? Eu participei dessa parte final uhum. e eu achei que era muito importante fazer com eles pegar uma câmera, né, de vídeo amadora uhum. e dar para eles sentirem o que era fazer como é que era fazer cinema. Obviamente eu orientando minimamente, mas eu queria que eles tivessem a sensação também do que era estar do outro lado. Uhum, uhum. Isso, na verdade, eu estou contando isso porque eu acho uma coisa muito importante e isso foi para a tela, não é só uma história pitoresca. Uhum. Eu tinha uma vontade incrível de fazer um documentário sobre esse processo, mas infelizmente a gente não conseguiu, era muito trabalho. Então eu fui formatando o filme, desenhando a fotografia do filme durante esse processo estreito. Fotografei muito esses meninos. Filmei muitos meninos nesse período de preparação. Uhum. Né? E como o filme era um filme passado, a gente adaptou o livro, se não me engano, foi escrito nos anos 30. Uhum, uhum. E a gente teve que ambientar ele um pouco mais para próximo de uhum. cá, porque uhum. Bahia é muito. Salvador, obviamente, como toda cidade grande, moderna, tem muita interferência, muita modernização, apesar. Claro, claro, claro. Só o trabalho de reconstrução de época ia Exatamente. Fazer o orçamento ficar 6 vezes mais caro. E a gente tinha que fazer alguns efeitos, né? Tirar algumas coisas digitalmente, uhum. mas naquela época a gente, na verdade, foi o meu penúltimo filme em analógico. Eu filmei em Super 35. Uhum. Embora eu tenha finalizado ele digitalmente, mas ele foi todo captado em película. Uhum, uhum. Então, esse fez parte desse grande desafio. Que eu posso dizer? É que a Cecília queria uma linguagem mais moderna, mais pop, uhum. Vamos dizer, quase como uma analogia que a gente pode fazer, o filme do Sofia Coppola, que fez lá das meninas, que aparece uma menina de tênis, né? Que é um filme de época que aparece lá, uma atriz de tênis. Ah, sim, aquele da Maria Antonieta, acho que era, da, né? Maria Antonieta, isso. Né? Então uhum. a gente, eu tô falando assim, grosso modo, a nossa concepção era de ter uma liberdade, de poder ter uma leveza na uhum. narrativa uhum. e eventualmente incorporar algum elemento moderno, moderno. Mas o filme era ambientado nos anos 50. Perfeito, perfeito, perfeito. Então eu fiz muita câmera na mão, uhum. eu queria eu tratei a câmera e a fotografia como se fosse mais um Capitão da Areia. Sim, então, se me permite, deixa eu ser meio abusado aqui, mas eu acho que de todos os teus filmes ali, tirando os documentários de ficção, eu acho que é o que tem mais câmera na mão, né? Eu acho que sim, acho uhum. que sim. O filme uhum. tem muita câmera na mão, uhum. Embora seja uma câmera na mão que não é aquela coisa, um rabisco, né? Ela é uma câmera que eu acho que serve muito à narrativa. Sim, não é só câmera na mão, mas tem muita sim. câmera na mão, porque conceitualmente era isso, a ideia sim. era que a câmera fosse a gente estivesse perto, colocasse o espectador perto desses meninos, uhum, uhum. como dentro se fosse ali da situação. Um personagem uhum. Então, em função dessa minha participação estreita com a direção, a Cecília falou assim: não, eu acho que é justo você ter um crédito de co-diretor. Perfeito, mas perfeito. Foi uma participação minha análoga aos outros filmes, só que nesse uhum. caso mais estreita. Perfeito. Foi uma generosidade dela. Claro. E, de fato, eu participei do filme do início ao fim. Então, foi uma... Nada mais justo, né? Deixa eu perguntar assim, querido, aqui um pouquinho do teu trabalho, no caso, com o Paulo Thiago, que fizeste o vestido e fizeste também o Orquestra dos Meninos, né? Antes, o primeiro filme que o Paulo Thiago me chamou para fazer foi um documentário sobre o Drummond. Tá. Mas me fala assim, como é que foi, como é que é a tua experiência com ele, então, já trabalhaste 3 vezes? Pois é, o Thiago é um cara que tem uma cultura cinematográfica, é um cara que tem muita ligação com a literatura, já escreveu romances e por acaso o Thiago é muito amigo do Sérgio Rezende. Então, se não me falha a memória, como eu tenho um hábito, assim, quando o Thiago me ligou, eu falei, mas por que você tá me chamando? Ele falou, não, porque, poxa, eu adorei o Forol e adorei o Onde Anda Você. Perfeito. Então, adorei Quase Nada. Onde Anda Você foi depois. Então, na verdade, eu acho que, se não me falha a memória, acho que foi essa a resposta que o Thiago me deu. Entendi. Adorei o Quase Nada, eu tô te chamando porque adorei o Quase Nada. Então foi uma relação muito legal, de uma parceria, assim. Nós somos amigos até hoje, gosto muito do Thiago. Tanto é que nós fizemos mais uns 2 ou 3 filmes juntos. Né? Primeiro foi o Vestido, O Vestido, acho que o primeiro longa, né? Primeiro a gente fez um documentário sobre o caso Drummond, depois a gente fez o Vestido, depois a gente fez... O Orquestra dos Meninos, exatamente. E a gente fez um filme, um outro documentário também sobre a Bossa Nova, chamada Coisa Mais Linda. Sim, eu acho que entre um longa e outro, tá. Nós fizemos o Coisa Mais Linda. Tá. Me diz uma coisa, querido, como é que eu queria ver contigo assim. Porque tem vários filmes teus que tem esse lado, filmes que tu fotografaste, que tem esse lado lúdico, né? Esse lado quase, eu não quero usar de forma pejorativa, mas meio assim fantasioso, muito presente, né? No caso tem a Menina Índigo, por exemplo, aquele filme que fizeste com Goldenberg, era... Sim. Isso. Como é que tá? Menina Equilibrista, né? Corda Bamba é só de uma menina equilibrista, e tem essa pegada, né? O Forol mesmo tem, o próprio Orquestra de Meninos. E daí, no caso, também fizeste vários documentários. Como é que é harmônico esses dois lados do teu cérebro, do teu coração, diríamos assim, de encaixar? Porque tem muita gente, obviamente, que quando faz muito filme de um gênero, ou com certo espírito, diríamos assim, tem uma dificuldade de encaixar para o outro, mas me parece que tu, assim, sem ser esquizofrênico, tu mudas muito bem de um lado pro outro. como é que essa relação, me diz, essa relação do lúdico, do fantasioso, do Monteiro Lobato, diríamos assim, com esse lado muito mais documental, diríamos assim. Certo. Bom, tua pergunta é ótima. Você levantou, deixa eu cortar aqui. Seguinte, ótima pergunta. Valeu. Marco, o negócio é o seguinte, eu aprendi desde cedo que cada projeto é um projeto. E eu sou encantado, com música, sou encantado com arte, sou encantado com literatura e com cinema, e sempre gostei, eu não gosto de um gênero só. Eu gosto de música clássica, eu gosto de música pop, eu gosto de rock and roll, adoro blues, entendeu? Sou capaz de gostar das coisas mais... Música dos Balcãs, adoro, entendeu? Então, é música africana, enfim. Eu acho que a limitação, do ponto de vista de sensibilidade, felizmente eu não tenho. Não, nesse aspecto, assim, pra mim, eu só gosto disso, não. Eu tenho uma visão também que, como diretor de fotografia, nós somos escritores, nós somos as pessoas que vão traduzir em imagem, né? Um roteiro. Então a minha leitura, como dizer, nosso filtro passa por cada projeto é um projeto. Você faz uma comédia, você faz Depois, uma outra coisa, como eu te falei no início, como eu comecei a fotografar, menino ainda, eu gostava muito, eu achei que era importante focar, concentrar, e eu adorava fotografia preta e branca. Uhum. Então, durante um tempo, sei lá, acho que até uns 18, 19 anos, eu montei um laboratório, eu tinha um laboratório de fotografia no banheiro da minha casa, uhum, que era disputado, né, pela casa, pelos familiares, mas eu tinha um banheiro lá que, de madrugada, eu ia pro banheiro, era o meu laboratório. Uhum. Mas então eu fiz só fotografia preta e branca. E aí chegou num ponto, sei lá, com uns 20, 21 anos, eu comecei a me dedicar à cor. E, obviamente, quando eu fui fazer cinema, eu fiquei eu tive a sorte de ver grandes filmes, Kurosawa, Fellini, os filmes que eu mais admirava, eu achava incrível o tratamento, o uso da cor na narrativa, né? Então eu me dediquei a estudar a cor na narrativa, a função da cor na narrativa. Uhum. Então eu sempre achei que isso era uma coisa não só importante como natural para mim, como um elemento importantíssimo para você fazer o ritmo da narrativa visual. Uhum, uhum. Entendeu? Então eu acho que eu sempre procurei imprimir isso. Eu acho que você foi muito agudo nessa observação. Obrigado. Às vezes as pessoas não entendem, ah, porque você fez isso, né? Deu na louca, sim, o cara botou um negócio. Mas tem um filme que eu fiz recentemente que é baseado na história do Erasmo Carlos. Sim, sim, eu ia perguntar do Minha Fama de Mal, isso. A gente até comentou em off, né, que eu até comentei pra ti que é interessante que na medida que o filme vai viajando no tempo, é como se fossem vários fotógrafos que trabalharam ali, tem várias pegadas diferentes de fotografia. Pois é, o filme vai numa progressão, porque o filme começa com a história da vida do Erasmo quando ele ainda, uhum, era adolescente. Isso. E desconhecido, né? Era uhum, um menino da Tijuca, né? Tinha um uhum, grupo lá de amigos na Tijuca. E a partir do momento que ele começa a fazer sucesso, que ele vai pra televisão, que ele vira um astro pop, essa coisa vai mudando. E tem a uhum, cor da televisão. Eu fiz uma pesquisa da cor, como é que era a cor na televisão, uhum, né? Porque a televisão nessa época também passa do preto e branco para cor, isso, né? E ao mesmo tempo a nossa memória. Então eu venho quase de uma cor monocromática, uhum, passando por uma cor de televisão até uma cor, para mim, que é característica dos anos 70, que para mim era o Technicolor. Sim. Então, sim, o final do filme, que é a parte feliz dele, onde ele começa a fazer sucesso, é Technicolor. Sim. E lá atrás é uma coisa muito mais, assim, mais monocromática, isso, uma cor menos, mais dessaturada. Como eles falam em inglês, não, muted, né? Mais muted a cor, né? A cor mais quase morta, diríamos assim, né? Sem grandes brilhos, uma, né? É uma cor mais dessaturada, vamos uhum, chamar uhum, assim, que é um termo, isso, que eu acho, perdão, que as pessoas, perdão, se entendem. Uhum. Isso. Né? Então, você observou muito bem, te agradeço, a tua pergunta é ótima. Não. Uau, obrigado, querido. Assim, ó, só antes de finalizar, eu sou obrigado a te perguntar, até eu tinha meio tocado já nesse assunto em off contigo, mas me fala o que tu lembras desse Power Play, que é esse filme meio filme catástrofe, feito pelo diretor do Braddock, do Invasão dos Estados Unidos, feito no Paraná, e o Paraná simulando Estados Unidos e simulando o México. E eu sei que foi só, como falaste mesmo, Marco, só fiz fotografia adicional, mas fala um pouquinho da tua memória, se tens ainda do filme. O filme foi feito há cerca de 20 anos, faz uns 20 anos, e também, né, contou no elenco a Alison Eastwood, né, que foi modelo, hoje em dia é diretora até, e ela é filha do Clint Eastwood. Fala um pouco o que tu lembras dele, pode ser? Olha só, claro, olha só. Bom, esse filme, como eu te falei, é um filme que, assim, para mim foi uma. Claro, a gente trabalha em cinema, a gente faz publicidade, a gente faz um pouco de cada coisa. E, obviamente, às vezes nos intervalos, eu fui chamado para fazer esse filme por um produtor, né, que estava, uhum, fazendo o filme. E eu acho, quer dizer, na época eles sabiam que eu tinha uma certa, eu era um fotógrafo que tinha uma experiência razoável, grande, de fazer filmes, filmes grandes, ou uhum. filmes que eu era rápido e tal. Uhum. Então, eles me falaram assim, a gente quer um cara, você que é rápido, não sei o quê, e você vai fazer segunda unidade de cenas de ação. Uhum. Então, nós tivemos uma conversa, assim, que eu me lembro, assim, muito rápida, do projeto. Eu fui, na verdade, trabalhar com um diretor das cenas de ação, era um americano. Pode ser aquele B.J. Davis? Cara, eu não... Juro você que eu não lembro o nome. Não, tá, é que tinha um coordenador de dublês que eu acho que ele fez direção de segunda unidade. Eu acho que é isso. Ele era um dublê cara, veterano. Assim. Uhum. Ele era um cara, ele tinha sido dublê e a gente, uhum. e naquela época ele tinha se tornado um diretor de cenas de ação. Uhum. Ele era um cara muito fácil de lidar, nós ficamos amigos, dávamos gargalhadas. Ele uhum. adorava sair de. Ele tinha um sidecar. E ele sempre queria, me botava no sidecar e saía dirigindo igual um doido. Pra gente descobrir locações, assim, beira de rio, não sei o uhum. quê. Era uma figura curiosa. E eu trabalhava com três câmeras. Ah, tá. E mais duas câmeras que naquela época, sim, ninguém. Eu nunca tinha usado, chamada Crash Cam. Uhum. Eu aprendi muito a fazer coisa de ação. Aprendi fazendo, né? Uhum. Então, eu me lembro que, sim, como você está perguntando, não é um filme que tenha a minha impressão, minha assinatura de diretor de fotografia, mas foi um aprendizado muito grande. Eu fazia essas cenas de ação com esse diretor americano e nós tínhamos sempre que filmar com três câmeras ou cinco, porque nós tínhamos três câmeras 35mm. Onde eu tinha, eu não fazia câmera, porque era muita coisa de ação, tinha carro Sim. entrando em... Uhum. Batendo em carro, tinha carro, eu lembro que tem carro em rua com barzinho. Tinha perseguição de carros, isso. Tinha de madrugada, tinha isso. carro entrando numa loja de conveniência, de um isso. posto, sei lá, da Shell. Tinha um terremoto dentro de um shopping, de um shopping, de verdade, uhum. foi cenografado. Tinha uhum. pilares de isopor, enfim, um trabalho uhum. de cenografia de uma grandiosidade que eu nunca tinha visto. Uhum. E nós tínhamos, além disso, duas câmeras, essa chamada Crash Cam, que é uma câmera que tem um blimpzinho, uhum, uhum. que a gente botava, cavava um buraco na lama, botava a câmera, o jipe passava em cima. É tipo uma câmera pau pra toda obra, que dizem assim, né? Era uma câmera, na verdade, uma 2C, se não me engano, modificada, pequenininha, com chassi uhum. pequenininho, mas uhum. que ela tinha um blimp de fortíssimo. Uma armadura, né, digamos assim. Uhum. Uma armadura, exatamente. Isso. Um escudo, né? Ela ficava dentro dessa caixa de ferro. Uhum. E é uma coisa muito usada pelos americanos, sim, mas aqui sim. no Brasil não tinha isso. Uhum. Uhum. Foram as primeiras crash cams que eu vi no Brasil. Perfeito. Querido, assim, ó, infelizmente nosso tempo está chegando no final, mas eu queria só dizer assim, só para finalizar, o Gui Gonçalves, que está conversando comigo, se por acaso se encontrasse com aquele Gui Gonçalves lá que fotografava Steel, mas não, daqui a pouco não imaginava ainda que fosse de Steel fazer câmera para cinema, o que que, se rolasse um papo entre os dois, assim, eu pudesse escutar, a gente pudesse escutar aqui na rádio, o que tipo de papo, o que tipo de conselho, não precisa ser sermão, obviamente, um daria pro outro. É uma boa pergunta, hein? Eu acho que o cinema tem uma coisa de sonho de criança mesmo, encantamento, né? Vai atrás do que te dá asas. Uhum. e se desenvolve como pessoa, né? Como homem, e vai atrás das coisas que você curte, que te inspiram, né? Uhum. Porque acho que é o grande prazer da viagem da vida é você aproveitar a viagem, né? Perfeito. Aproveitar o caminho, né? Uhum, a jornada. Uhum, uhum. A jornada tem graça aí, durante. querido, assim, ó, Gui Gonçalves, muito obrigado pelo teu tempo, tá bom? Imagina, um prazer enorme. Obrigado pelo convite. Não, obrigado, já é a segunda vez até há vários anos ainda. Deixa o prazer de falar comigo, só que daí no caso foi por texto e agora a gente finalmente podendo conversar ao vivo. Muito obrigado de novo, tá? Um grande abraço, tá, querido? Grande abraço a todos e tchau. A todos que estão ouvindo, espero que tenham curtido, eu adorei. Muito obrigado, querido, um abraço, tchau, querido. Vamos lá, Marco Antônio. Oi, oi, tudo bem? Tudo. Vamos lá, queridão, então vamos adentrar então na nossa pesquisa musical. Começou nos anos 50. Querida, assim, ó, eu não sei se... Tá, já ficou claro. Brothers? Yes? Sistern? You heard me, Cementhead. I want you all to gather around. Because I got me a great big fat report for all of you. Yeah? Last night while I was sleeping, I had me a real crazy dream. I dreamt an angel came to me, and he was on the beam. He rode a motorcycle, so I knew he wasn't square. He said, I'm gonna take you to a rock and roll affair. Well, Gabriel was blowing, swinging out for all his worth. Took the second chorus, singing man hello to earth. The moon. Even Sam the man was wailing. There's a saint came marching by at the rock and roll party in the sky. So I rested on a cloud while a guy named Elvis Presley came to entertain a crowd. The jaw was really jumping when Elvis sang the blues. Then some fat fool came up and stepped right on my blue suede shoes. Angels light and rockin', rock, roll. And the stars begin to rock. Rock, rock. Even Haley and his comet rock, rock. Started rocking around the clock. Rock, rock. And then the dawn come up like thunder. It's a shame to say goodbye to that rock and roll party in the sky. Antônio. E aí, tá, muito obrigado, queridão. Aí, ó, essa canção que a gente ouviu de 55, o nome Rock and Roll Party in the Sky, festa de rock and roll nos céus. O nome do cantor, Jack Leonard, ou Jack E, né, como se pronuncia em inglês o E, ponto Leonard. Esse cara, na verdade, é um comediante, ele tinha 45 anos quando fez essa canção. Ele foi um dos reis da comédia de stand-up na costa leste dos Estados Unidos. Tem até um grande comediante que faleceu, já bem idoso, há pouco tempo, o Don Rickles, que na verdade até imitava esse Jack Leonard, porque a pegada do Jack Leonard nos shows de comédia era basicamente piadas baseadas em insultos. Então ele interage com a plateia, mas insultando a plateia. Por exemplo, porque o cara tá vestido tão mal, né, tipo assim, porque o cara não tá rindo, esse tipo de coisa. E ele tinha, como eu falei, 45 anos quando fez isso aí, porque que na verdade foi um disco de humor, ele satirizando essa onda nova que os jovens adoravam, chamada rock and roll. Então, a letra basicamente fala disso, né? De que o Elvis estava junto e que estava rolando esse som bizarro para ele, né? Nos céus, do rock and esse som chamado, esse gênero chamado rock and roll. Essa canção não fez sucesso algum, mas teve um sucesso mediano um outro disco dele, uma outra canção dele, que a gente vai tocar daqui a pouco um trechinho, chamado Middle-Aged Juvenile Delinquent, ou seja, delinquente de meia-idade. delinquente juvenil de meia idade. No caso, daí a letra, obviamente, também é zombeteira, né? Esse cara era um baita fanfarrão. E tá falando assim, tipo assim, que ele não entende como é que ele usa, como é que ele usa roupa de roqueiro, casaco de couro, e mesmo assim o pessoal não acha, acha estranho ele se achar um delinquente juvenil. No caso, a canção que eu já ouvi um trechinho daqui a pouco é de 1956, ela foi lançada um ano depois. O nome dele de batismo, Leonard Libitsky, ele não, um judeu, nasceu em Chicago em 24 de abril de 1910 e morreu em 1973, ou seja, aos 63 anos de idade, em New York City. Um link que a gente pode fazer com o nosso entrevistado, de certa forma, que o longa de ficção, novamente, o primeiro que ele fez era o For All, Trampolim da Vitória. E uma das músicas que toca na trilha sonora é uma música daquela banda maravilhosa, aquele conjunto do Tommy Dorsey, que era um dos maiores band leaders americanos. E esse Jack Lennon fez parte do cast, né, fez parte da equipe do Tommy Dorsey. Ele também se apresentou, o Jack Lennon, fazendo números de humor em shows para tropas americanas ao redor do mundo durante a Segunda Guerra. Então, esse foi o link que quis fazer com os dois. Eu não sei dizer especificamente se o Jack Lennon veio para o Brasil, né, veio para Natal se apresentar, mas ele trabalhou com o Tommy Dorsey, que era esse grande band leader. O Jack Lennon pode ser ouvido em trilhas sonoras de filmes como Uma Garota de Sorte, que era uma comédia musical falada pela Jane Powell, e Regresso ao Mundo Maravilhoso de Oz, que era uma sequência, assim, uma pegada bem mais adulta do clássico Mágico de Oz, um filme coproduzido pelo George Lucas e dirigido pelo um dos maiores técnicos de som e maiores editores, maiores montadores do cinema, que é o Walter Murch. Um filme até que teve fracasso de bilheteria, está aos poucos sendo redescoberto. Vamos tocar um pouquinho, por favor, da canção dele, Middle-Aged Juvenile Delinquent. Denim trousers, but I never hurt a soul. So why do they call me a middle-aged juvenile delinquent? Ooh. I hate to go to concerts, that music leaves me cold. I go for Elvis Presley, though I'm 44 years old. So why do they call me a middle-aged Marco Antônio. O João tá com muito bom humor hoje, porque eu esperaria que uma música com esse título, né, que eu, o cara falando que ele é um delinquente juvenil de meia idade, que ele fosse fazer um link com uma pessoa do cast da rádio, um cara que eu gosto bastante. Com Renzo Mora, não precisa. Renzo Mora. Não precisa. E o João não sei porquê. O ouvinte já sabe. Ah, já sabe, não precisa? Ah, tá. A gente não tem que ficar se repetindo, correto? Já, então, tá. Já sabe. Maravilha. Então, só para dizer, ele faleceu com 63 anos, o Jack Lennon, cerca de 7 semanas depois de fazer uma ponte de safena. Isso foi em 73, em maio de 73. Ele nasceu, ele faleceu em Nova York, na cidade de Nova York. Tá, então vamos para os anos 60, querido. Um cara que eu sei que tu gosta, eu também gosto. There's a friend of mine I haven't seen for some time, though I plan to one day or another build a world around one another's trust and grew so close people thought we were brothers. Through the years there's a thread that appears and weaves a magic tie between us that holds. When the story ends, we'll still be good as gold. Miles apart, we shared our broken hearts, and I hope this song makes us feel better. I realize there's a lot of things that you just can't say in a letter. Story ends, we'll still be good. shines on everyone. We're all brothers and sisters, it's true. But every now and again I'll stumble into a friend who's not embarrassed by the words I love you. Between the lines and behind all the rhymes, the essence of a friendship unfolds. Old friends, when the story ends, will still be good as gold. Antônio. Oi, querido, houve um enganinho aí, tá? Essa canção aí, essa é dos anos 70. E, ah, tá. Caso, Old Friends, sem problema. Então, gente, é só assim, ó. Então fala sobre a 70, nós tocamos um pedaço da 70 e volta pra 60. A gente volta, fica melhor, deixa eu voltar pro 60. É, tá. Já viaja no tempo que não tem problema. Tá. Eu entendi até, quer dizer, foi meio que um sinal que eu falei, olha, eu sei que esse cara gosta bastante, não falaste nada e eu sei já que o caso do 60 tu adoras. Eu já fui nele. Então tá, então no caso então já, vamos, a gente vai falar um pouco dos anos 70 então aqui, tá, gente? A máquina do tempo permite a gente ir e voltar. No caso, o nome dessa banda King Harvest, o nome dessa canção Old Friends, não fez sucesso algum, acho uma canção até bem bacana, um pouquinho arrastada, mas de qualquer forma é uma canção de 75, né, Velhos Amigos o nome. O maior hit, dá pra dizer, desse grupo King Harvest, foi uma canção chamada Dancing in the Moonlight, Dançando à Luz da Lua, que é uma canção de 71. A banda essa é formada por formada por quatro americanos expatriados, eles estavam residindo nas redondezas de Paris. O grupo se formou em 1970. Integrantes originais: Dave Robinson, que era o vocalista, né, baixista e tocava também um pouco de teclado; Ron Outback, tocava os teclados, era o principal nos teclados; Rod Novak, saxofone; e Eto Leha, guitarrista. Todos eles egressos da Cornell University, que é no estado de Nova York. Esse grupo ficou foi muito popular na Escandinávia, na França, na Itália, no Chile e na Argentina. O grupo durou de 70 a 76, depois voltou em 2012. No final de 2012, o principal da banda, o Dave Robinson, faleceu, e daí os outros três se juntaram e voltaram em 2013, depois fizeram um tour em 2015 e shows também em 2016. No caso, a banda, essa pode ser ouvida nas trilhas de séries como Arquivo Morto e Lista Negra. Né? A Lista Negra é aquela série com James Spader. Acho que a gente pode, no caso, tocar lá então o hit do grupo, Dancing in the Moonlight. Get it almost every night, and when that moon gets big and bright, it's supernatural delight. Every border was dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. Agora vamos retornar no tempo, né? Pois é, agora a gente vai retornar. Então vamos agora para os anos 60. É um cara que tu gostas bastante e eu também. Vamos lá então, por vamos favor. Lá. Vamos isso. Voltar para os anos 60. Cantou de 68, por favor. Vamos lá. Não fez sucesso também. É, essas coisas que ocorrem. Isso. Vamos lá, Rogério. Tem isso a explicar. You don't love me now. Antônio. É, pois é, essa canção de 68, até, de certa forma, fez sentido, porque apesar dela ser dos anos 60, ela tem uma pegada bem setentista. Qual é a tradução da letra mesmo? Da música? Do isso. Nome? O nome da canção é. Sempre que começa até a gaguejar. You don't love me, ou seja, você não me ama. Ah, tá. Você não tem afeto. Não, eu odeio você. É uma canção de 68, mas como eu tava falando, antes me pedindo para traduzir, convenientemente, aquela memória, aqueles lapsos de memória, né, que acontecem. No caso, essa canção tem um pegado bem já naquela virada de 60 para os anos 70, acid rock, né, de rock psicodélico, com guitarra forte, assim, quase uma entrada de hard rock, assim. Já influenciado, obviamente, por Jimi Hendrix e tudo mais. O nome desse cantor é um cara que o João gosta também, o Del Shannon, né? Não faz o estilo da canção que o tornou famoso, né? A canção Runaway, que é uma canção de 61, que tem uma pegada, na verdade, do final dos anos 50. Essa que a gente ouviu agora é de 68, tem uma pegada já bem já do começo dos anos 70. O Del Shannon fala dele, o nome dele de batismo, Charles Westover, ele nasceu em Grand Rapids, Michigan, em 1934, faleceu aos 55 anos em fevereiro, 8 de fevereiro de 1990, ou seja, faz poucos dias que completou 30 anos que ele faleceu. Ele tinha 55 anos, ele aprendeu a tocar o ukulele, que é aquele instrumento, né, o famoso no Havaí, e violão por conta própria, depois guitarra. Ele era viciado em música country, ele adorava o Hank Williams e o Hank Snow, são dois ídolos da música country, digamos assim, da velha guarda. Ele daí em 54 foi para a Alemanha, serviu nas Forças Armadas na Alemanha, e daí quando acabou a temporada dele militar, ele voltou, no caso, para o Michigan, e trabalhou um tempo como vendedor de tapetes e também dirigiu um caminhão de vez em quando para uma empresa que fazia mudanças. Mas sempre tentando juntar uma banda, porque ele sempre adorou, sempre quis ser, desde pequeno assim, queria ser músico. E daí ele se juntou com um cara chamado Max Crook, que era, no caso, tecladista, e por acaso esse Max Crook havia criado um equipamento, um instrumento, digamos assim, chamado Musitron, né, que na verdade é o pai do sintetizador. E daí eles se juntaram e conseguiram mais pessoas para integrar a banda, e daí ele, só que o nome dele, né, Charles Westover, ele achava que não tinha pegada. Então ele, como ele adorava o Coupe de Ville, aquele carro, do Deville Dell, ele pegou o Dell. E daí Shannon, ele pegou de um sobrenome de um cara que fazia luta greco-romana na região, que ele admirava. E daí, no auge do sucesso nos anos 60, o compacto dele da canção que a gente vai ouvir agora, um trechinho, Runaway, chegou a vender por um período 80 mil compactos por dia. Depois foi gravado pelos Beach Boys, Elvis também regravou, e ele ficou famoso como uma referência, digamos assim, em matéria de rock, de canções de relationship breakup, ou seja, de quebra de relacionamentos que acabavam. Então sempre as músicas com uma pegada assim muito melancólica e triste. Ele teve uma certa ressurreição na carreira com um seriado que tu adoras, aquele seriado Crime Story. Sim. Né? Isso, que durou de 86 a 88. Ele até, essa série, quando foi lançada, até a canção tema foi Runaway, mas ele mudou a letra para encaixar na série, mas sempre sofreu de depressão. E daí ele pegou um rifle calibre 22 a 30 anos e 2 dias e deu um tiro e se matou, né? Então agora completou 30 anos até que ele faleceu. Ele pode ser ouvido também na trilha sonora de Eddie and the Cruisers, que no Brasil o título era Eddie ou Ed, o ídolo pop, e Christine, que no Brasil era Christine, o carro assassino. Vamos ouvir, por favor, um trecho do maior sucesso dele. Vamos lá. Runaway. Together, while our hearts were young, I'm a tocou muito. É, baita canção, Runaway, no caso, quer dizer fugitiva, né? O João, obviamente, ele lembrou da palavra runaway ali, o sentido, porque se eu traduzindo fugitiva, eu não tenho como pagar mico. Não tem. E, obviamente, quando é you don't love me, né? Você não me ama, daí ele, obviamente, a memória dá um lapso e daí eu sou obrigado a fazer uma declaração assim, de amor ou uma reclamação de coração partido, porque o João precisa dar uma pisoteada. Ele usa só sapato, gente, mas é como se ele usasse salto alto, que a pisoteada dele tem que ser mesmo no plexo solar. A gente ouviu já os anos 70, então agora a gente vai dar um pulo, então, já que foi anos 80. 70, isso, e depois 60, agora vai os anos 80. Vamos lá, então, por favor. Banda que tu gosta também. Muito. We'll be right back. Essa música não fez sucesso, entre outros motivos, pelo seguinte. Muito longa, aquela explicação da outra vez? Muito longa, e para ser longa a música tem que ser muito, muito, muito boa. Muito boa. Mas fica pra nós, bonitinha, né? Mas não pra ter a duração que ela tem. Sim, sim, sim. Com sim. É uma canção de 87, né? O nome World to Me. You mean the world to me, na verdade, de novo, quer dizer alguma coisa na linha de você representa você, quer dizer, você é tudo pra mim. Obrigado. Tá? Isso, de nada. Então, né, claro, literalmente, mundo para mim, mas é uma expressão em inglês que se usa pra dizer assim, né? Que a pessoa, a outra representa tudo, é tudo na vida pra ela. É uma canção de 87, né? Como a gente viu, não fez sucesso. Eles tiveram vários sucessos. O nome desse grupo, Hugh Lewis and the News, né, foram reis nos anos 80. Um dos grandes sucessos dele foi Stuck With You, que é uma canção de 85. Stuck With You é uma expressão quase que piadista, quer dizer alguma coisa na linha de me restou você, mas a letra fala tipo assim que como ele tá feliz de, no final das contas, ela ter sobrado para ele. É uma canção de 85, a gente vai ver um trecho daqui a pouco. No caso, essa banda se originou em São Francisco, nos anos 70, no final dos anos 70. Eles tentaram até uma canção disco, não fizeram sucesso. Eles só começaram a estourar a partir de 82. Eles acabaram tendo cerca de 20 compactos, né, 20 canções na lista do Top 10 da Billboard, dos Hot 100, ou seja, das canções, das 100 canções mais quentes naquela década da Billboard. Eles tiveram 20 sucessos. No caso, o Hugh Lewis e o tecladista dele, o Sean Hopper, eles primeiro começaram numa banda da área ali de São Francisco chamada Clover, e daí, como eu falei, eles tentaram até sucesso disco, não conseguiram. A banda, eles caíram fora da banda. Essa banda até depois foi pro Reino Unido e se apresentou em muitos pubs lá do Reino Unido. Daí, no caso, ele pegou integrantes que tocavam com o Van Morrison, e desde o começo essa banda, dá pra dizer que a formação dela mais a formação mais próxima do original seria Mario Cipollina, né, o Hugh Lewis, o Johnny Cola, o Sean Hope, que eu já citei, e eles estão até meio apagados, assim, mas não deixam de se apresentar pelos Estados Unidos e Canadá. Só que eles não estão assim com sucesso já há alguns anos, sucesso nas rádios. Eles podem, esse grupo, o Hugh Lewis and the News, pode ser ouvido nas trilhas sonoras da série Duro na Queda, né, com grande Lee Majors, né, a Heather Thomas, o Douglas Barr, e filmes como De Volta ao Futuro, né, eles até foram indicados para o Oscar com a canção Power of Love, e também do filme Psicopata Americano. Vamos para um trechinho da canção deles, grande sucesso, Stuck With You, de 85, por favor. Pois é, então essa canção aí, Stuck With You, fez muito sucesso. Eles venderam até hoje cerca de 32 milhões de discos, incluindo obviamente compactos e tudo mais. Então, acho que na segunda, então a gente volta. Gente, pessoal que pergunta, peraí, tem um pessoal que escreveu assim, ué, mas não é na terça? Tá, na segunda é outro programa, é uma conversa. Sim. Que a gente tem, né, muito assim, descontraída, com desencavando canções também que não tiveram sucesso, deveriam ter tido. É um lance como se fosse um baú digital, e a gente vai lá pegando e comenta isso na segunda. E daí na terça que vem, daí, obviamente, o Marco de hoje de novo. Tá? Querido, muito obrigado, tá? Pela força aí. Abraço, beijo, um abração, pra você, até gente, a segunda. Tchau. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje. Comigo no estúdio, Rogério Alcântara, que estará de volta amanhã às 8 da manhã para mais uma edição do Prime Time. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.